você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar o Bahia de Caetano, nossa gente boa. Chale. Brasil de ponta a ponta, tem meu coração.